a gente de repente faz aí um pedacinho dela. Como é que é? É. quê, ó? Esse. Caralho, mas eu não sei fazer. Eu não sei, eu tô fazendo alguma coisa. Tá parecendo King Diamond, cara. Aquelas coisas. Depois eu escuto isso e aí dá pra ter ideia melhor. Porque nem a letra que eu fiz tá dando, assim, pela velocidade, tu já descaralhou a porra toda. É, vai ter que criar alguma outra coisa. Eu vou criar em cima desse negócio que eu tô falando. Eu tô se criando em cima disso. Porra, agora é assim. Caralho. Não tá não. Caralho.